sofá, sem nada pra fazer, o pensamento bem longe, lembrando de você. Fazer o quê? Se tudo acabou, estou sofrendo por alguém que sozinho me deixou. Desapareceu, nenhum tchau me deu. Nem eu mesmo sei se o culpado foi eu. Só me restou tristeza e a solidão. Agora estou sem ela e um aperto no coração. Eu sei que é difícil, não perdi a esperança. Já faz muito tempo, tô vivendo de lembranças. Sonho com ela quase toda noite, fazendo amor, os gemidos, açoites. Momentos bons que passamos juntinhos. Entre nós dois não faltava carinho. Sinto falta dos seus beijos, do seu abraço. Não vivo mais sem ela e agora o que faço? O que é que eu faço? Quero seu abraço. Eu vou fugir, vou me distrair. O que é que eu faço? Quero seu abraço. Eu vou fugir, vou me distrair. Tô fugindo de mim mesmo pra esquecer o passado. Sonho desperdiçado, um amor acabado. Às vezes ando sozinho, contando os passos, desamarrando os laços dos seus abraços. Já pedi a Deus pra te esquecer. Fiquei com outra mulher, imaginei você. Tudo que faço só me traz recordações. Nós dois juntinho, ouvindo as mais belas canções. As melodias mais belas, as fases singelas. Era pra mim a mais linda, que beleza era aquela, aquela. Como se fosse ontem, ainda me lembro. O dia que ela partiu, nossa, me destruiu. A madrugada ficou sendo a minha companheira. Bebia sem parar, vixe a noite inteira. Várias baladas, uísque, cerveja. Muita mulher bonita e eu sozinho na mesa. O que é que eu faço? Quero seu abraço. Eu vou fugir, vou me distrair. O que é que eu faço? Quero seu abraço. Com os olhos rasos d'água, ela me deixou jurado, marcado, pra morrer de amor. Eu vou beber todas pra esquecer essa paixão. Vou me distrair pra sair da solidão. Quem sabe eu consigo tirar do pensamento o seu sorriso lindo por algum momento. Não sei aonde essa estrada vai me levar. Já percorri vários caminhos e não saí do mesmo lugar. Não tirei do peito o amor que causa o trauma. Só peço a Deus pra salvar sua alma. É meu amor, onde você estiver, eu nunca vou te esquecer, ó. O que é que eu faço? Quero seu abraço.